Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Vai gravar isso aí. Fala galera, salve Vila Ângulo, meu nome é Theo Secato, esse é o Bom Demais Radio Show e bora nessa porra. Bom demais, bom demais, bom demais, bom demais, bom demais, bom demais. Radio Show. Bom, e no programa de hoje, eu não sei, foi louco isso, porque eu tava fazendo, faz um ano já, uma playlist do Bom Demais Dance, com coisas de música eletrônica mais lado B e coisas dançantes. E aí eu tava fazendo isso e eu resolvi que dessa vez seria esse. E acabei colocando coisas mais absurdas na playlist. Eu tenho entrado nessas ondas de coisas mais absurdas, assim, no sentido de encaixes e desencaixados, e eu consegui também fazer nessa, saca? Então, tipo, vai ser o nosso Bom Demais Dance Club mesmo, ao mesmo tempo que não, que vai ser uma coisa muito mais louca. E começando já meio fora da casinha, eu achei que uma música parece quem tá nessa baladinha, a galera tá chegando, pá, não sei o quê. Ia ser essa música que eu vou tocar agora, que é do The Fall, que é uma banda que eu amo muito, que eu já toquei aqui no Bom Demais. É a banda do Mark Smith, que é uma banda lá de Manchester, uma banda inglesa, de punk, de pós-rock, de música de rock and roll, música barulhenta, coisas loucas, poesia, é muito louco. Então agora é com vocês, The Fall com Friends. Esquentamos, né? Esquentamos com The Fall, beleza. Chegou todo mundo, sabe, bem vestido, aquela cena meio caras e bocas, pá, pá, pá, pá, beleza. E aí chegamos, vamos começar a baladinha. Primeira música pra esquentar ainda também, não fugindo muito do default, mas já dá pra dançar bem. Eu vou tocar a música do Júpiter Maçã agora também, um grande cliente aqui do Bom Demais, lá do Rio Grande do Sul, Júpiter, grande compositor brasileiro. É, essa música é do Júpiter com a Bibmo, é, do disco Bitter, que é um disco que eu gosto muito do Júpiter Maçã. Então, agora com vocês, 70 Man com Júpiter Maçã. God says have my back t-shirt, God says seven kind of record machines. I got seven seven all over around. God says seven girlfriend, God says seven boyfriend, I got seven boyfriend. It's a fucking joke, a fucking 70 joke. God says having my best friend, God says having secretary, God says having my email, God says I'm all over the realm. Seven's heaven in the garden and yard. I love my garden and yard. 70 garden and 70 yard. 70 garden and 70 yard. 70 garden and 70 yard. 70 garden. Legal, esquentou. E agora vamos lá para a próxima, todo mundo dançando. Vou tocar a banda clássica dos anos 2000 aqui de São Paulo, Cansei de Ser Sexy, CSS, uma banda dos anos 2000 com uma galera que era das artes plásticas e de outros rolês e que fazia esse som meio eletrônico, meio dançante, meio punk, que é uma banda que acabou indo pra gringa e fez muito sucesso mesmo na sua época, assim, na MTV e essas paradas. É uma banda bem dense, assim, eu gosto muito de Cansei de Ser Sexy. É, então agora com vocês, Cansei de Ser Sexy com Fuck Is Not The Only Thing You Have To Show. Quando eu era mais moleque, assim, eu achei na coleção de discos dos meus pais um disco dessa banda que a capa me impactou bastante, que é a banda que chama Front 242. Essa banda, Front 242, uma banda lá dos anos 80, que, sei lá, é uma grande banda de industrial eletrônico, assim, e foi pros anos 90 também, é uma banda europeia. E, não sei, é uma banda que eu gostei muito, assim. E essa música específica que eu vou tocar é a música que me pegou, que é a música, chama Welcome to Paradise. E, sei lá, essa banda é muito interessante, acho que vale muito a pena ouvir. Ela é bem mais eletrônica, bem mais dance mesmo, assim, de baladinha mesmo, assim. Você na Berghain, lá em Berlim, dançando um Front 242. Então, agora com vocês, Front 242 com Welcome to Paradise. Hey! Jesus is here! Jesus! Jesus is here! God, I was sick. Como não podia faltar aqui na nossa baladinha, pra também começar a diversificação do Tuts Tuts, uma música que eu já toquei aqui no programa, mas achei que ela tinha que entrar nesse também. É, vou tocar agora com vocês, do Beast Boys, Intergalactic. Essa próxima banda que eu vou tocar agora, eu diria que tem uma certa história também. É uma banda, um projeto, uma pessoa, mas é mais uma banda, num certo sentido, de DJs. Uma banda que é considerada, num certo sentido, de techno, mas também com música ambiente. Já fez muita coisa, fez coisa pra teatro, fez coisa pra cinema, fez coisa pra, putz, realmente várias coisas, assim. Toca em festival, toca em clubezinhos, é uma banda inglesa. E essa banda chama Underworld. E pra quem não se lembrar, quando eu tocar a música, essa música ela me foi voltada, assim, do passado, porque ela toca no Transporting, que é um filme que eu gosto muito, Transporting 1, e acho que ela também toca até no 2, mas aí já é mais fuleiragem. E um ano atrás, um amigo meu que é colecionador de disco me mandou uma foto de um EPzinho e falou assim: ah, acharam esse EP aqui, me mandaram, eu não sou muito da música eletrônica, você tá ligado o que que é, você tem interesse? E era o EPzinho do Underworld tocando Born Sleep. E essa música tocando Transporting, eu lembrei e fiquei super na loucura. Essa música é maravilhosa, então agora com vocês, Underworld com Born Sleep. Yeah. Bom, a próxima que eu vou tocar também, acho que nunca poderia faltar uma boa balada descolada. E eu vou tocar uma música da Björk. Pra quem não sabe, Björk, essa artista lá da Islândia, maravilhosa, que, putz, que é uma gênia, maluca, e trabalha com coisas eletrônicas. Eu também queria dizer uma coisa que eu não disse no começo, mas é que esse Bom Demais não é só de música dance. É de coisas, músicas com elementos eletrônicos ou vibes dance, ela mistura um pouco essa coisa. Então não é só pra dançar, mas também coisas que tem elementos eletrônicos fortes, já tá valendo. E no caso tá aí a Björk, que você pode dançar também, de um jeito bem louco, mas essa música é maravilhosa, é Quicksand, do álbum Vunícora, que é um álbum maravilhoso da Björk, inclusive pra quem foi ver aquela exposição dela que teve de realidade virtual, era as músicas desse disco. E então agora com vocês vou tocar Björk, do disco Vunícora, com Quicksand. Bom, essa próxima banda é de uma grande puta figura, que é o Ian Svenius. E é um cara que lá nos anos 90 começou e tocava com grandes bandas como Change the Gang, The Makeup, National Ulysses. E é uma banda muito louca que chama Escapism. que toca um som meio punk rock, meio eletrônico. E eu acho que eles são muito loucos porque eles têm um disco, o único disco do escapismo, chama The Lost Record. É um disco que se perde, que eles não lançam, que de vez em quando lançam e tiram. E é uma coisa muito louca, assim, é uma ideia muito louca, eu amo muito. É, então agora com vocês, escapismo com Nothing's Personal. It's nothing personal. Yeah, it's nothing personal. Had nothing to do with you. It's nothing personal. Yeah, it's nothing personal. You gotta believe me, it's true. You just happen to be there, that's all. Somebody had to take the fall. I just did what I had to do. It had nothing to do with you. It's nothing personal. Yeah, it's nothing personal. Yeah, you gotta believe. It's nothing personal. Baby, it's nothing personal. Had nothing to do with me. You were just taking up so much space. Somebody had to get it in the face. Yeah, you were lying there on the floor. I had to step on something, that's all. It's nothing personal. Nothing personal. It's nothing personal. It's nothing personal. It's nothing personal. Yeah, had nothing to do with me. Don't take it so personally, it's nothing personal. It's nothing personal. It's nothing personal. It's nothing personal. It's nothing personal. Bom, vou tocar agora de novo uma banda de Manchester. Eu acho que lá é um lugar também que rola umas músicas dance, aparentemente, porque tá rolando várias. É, e eu vou tocar essa banda que chama The Ting Tings. E é essa banda lá de Manchester, formada em 2007. E ela é muito interessante porque ela é uma banda que trabalha com música eletrônica, com beats eletrônicos e com coisas de dance, de clube e de festa. Só que eles também têm um espírito super punk rock, uma sonoridade super punk rock, eu acho muito legal, assim. Então agora com vocês, The Ting Tings, com Fruit Machine, ou seja, máquina de frutas. Bora nessa. Pair of sympathies. Essa vai ser como uma luva, eu diria. Porque eu vou tocar uma música de uma banda alemã consagrada lá do final dos anos 70 e continuou. Para sempre continuará, apesar de que ano passado faleceu um dos fundadores da banda, mas para sempre continuará porque o som deles vai ser eterno e realmente mudaram o mundo da música e deram um passo para o futuro inimaginável quase. E essa banda é o Kraftwerk, essa banda alemã, que num certo sentido se enquadra no krautrock também. Algumas pessoas colocam o Kraftwerk lá no krautrock também, e como eu já tinha tocado Can, e tinha tocado Nó, e tinha tocado Faust, agora Kraftwerk, claramente, sempre uma banda alemã por aí pintando. E o Kraftwerk é uma banda maravilhosa, pra você que não conhece vai ouvir, mas você deve conhecer músicas clássicas. Então agora com vocês, Kraftwerk com Pocket Calculator. tinha Kraftwerk antes, antes aqui na lista, agora tinha que ser essa. Eu vou tocar uma música dos gênios do synth pop, música de anime, música eletrônica num certo sentido, e música ambiente, gênios da composição, grandes compositores, grandes maestros e músicos maravilhosos japoneses do Yellow Magic Orchestra, Haruomi Hosono, Ryushi Sakamoto e companhia. Yellow Magic Orchestra é muito foda, eu realmente amo muito, assim, essa banda lá do Japão, final dos anos 70, anos 80 também, que trabalhou muito com sintetizador e baterias eletrônicas com pad, né, tocada na mão, assim, e fazia um som meio prog, meio música japonesa, meio eletrônico, e acabou resultando uma certa linha de música para anime depois, mas eles são um ponto muito específico, assim, da curva musical, né, eu diria. Então agora com vocês, Yellow Magic Orchestra tocando uma versão louca de Day Tripper dos Beatles. Agora também, ó, pontos fora da curva, hein? Loucura total, galera tá na balada, tava dançando música japonesa, pá. Agora é o momento pra ficar mais faceiro, como diriam o pessoal do sul, ficar mais faceiro, olhar, fazer uns olhares, quem sabe pegar um drink colorido, não se sabe, faz o que você quiser, mas assim, é agora aquela hora meio... climão louco. E pra essa hora eu escolhi nada mais, nada menos do que um disco do Miles Davis maravilhoso, que é o do Bop, que é um disco que o Miles começou a usar beat de rap pra tocar os temas dele e convidar alguns rappers também pra rimar em cima desses beats com o Miles cantando. Então agora eu vou tocar a música do Bop, The Do Bop Song, do Miles Davis. We'll be right back. called Miles. Cause seems to me he's gonna be around for a long while. Cause he's a multi-talented and gifted musician who can play any position. It's no mystery that you're no risk to me. Cause I'm the love until your girl to throw a kiss to me and hop in bed and have a fight with the pillow. Turn off the lights and let the J give it to you. And let the trumpet blow as I kick this. Cause rapping is fundamental and Miles sounds so wicked. A little taste of the bebop sound with the backdrop of doo-hop. And this is why we call it the doo-bop, the doo-bop. On they high beams, and when I just come through, you think you bad, but somebody seen you climbing a tree like Jack B. Nimble. Yo, Miles, blow the trumpet off of A&M. Miles Davis' style is different, you can describe it as specific. He ripped rage and roll, no top for watching Andy Griffith. You can, all you want, go ahead. While he take the doo-hop and mix it with bebop, just like a maker in the shoe shop. Easy Moby will cream you like the nougat. And usually we do our butts, since Miles wanna cool out, you can do that, Miles. Blow your trumpet, show the people this one is the doo-bop. Just kicking that doo-bop sound, just kicking that doo-bop sound. This one is the doo-bop. Just kicking that doo-bop sound, just kicking that doo-bop sound. Just kicking that doo-bop sound, just kicking that doo-bop sound. Just kicking that doo-bop sound, just kicking that doo-bop sound with my Miles Davis. Just kicking that. Bom, essa próxima banda também eu gosto bastante, ainda tô descobrindo muito, mas é uma banda lá de Liverpool, também dos anos 2000, chama Lady Tron, e essa banda é uma coisa assim, são duas meninas, elas têm um som que, se você for generalizar num jeito ruim, é meio synth-pop, mas ela tem muito de shoegaze, tem muito de punk, tem muito de dance, tem, obviamente, praticamente tudo eletrônico, assim, e elas são... Faz um som muito interessante mesmo, assim, e bem louco. Eu acho que é isso, um indie pop, um shoegaze com um synth pop, com uma coisa mais eletrônica, mais industrial. Então agora com vocês, eu vou tocar Lady Tron com True Mathematics. Então seria Lady Tron com os verdadeiros matemáticos. Bom, agora passamos pela Inglaterra, passamos pelo Miles Davis, pelo Japão. E depois voltamos para o Japão agora. Eu vou tocar um som de um cara que chama Hideki Matsutake. O nome dele como projeto musical é Logic System. E o Hideki Matsutake, ele era sequenciador e programador. E ele trabalhava com o Isao Tomita, que lá nos anos 70 era um programador e sequenciador de sintetizadores modulares, e trabalhava com o Yellow Magic Orchestra, que a gente acabou de ouvir, e fazia turnês com eles, arrumando synths, e levando synths, e mexendo nos synths com eles, porque era muito sintetizador. Pensa que não tinha um teclado com vários midis que você poderia escolher num computador. Tinha que levar cada teclado que fazia, sei lá, 10 sons, 5 sons cada um, e aí você tinha que levar uns 20, saca? Então o bagulho era muito louco. E esse cara trabalhava, então, como assistente de programação e sequenciação de sintetizador, e depois ele lança o seu projeto Logic System, que é maravilhoso. Então agora com vocês, Logic System com Domino Dance. Bom, a próxima agora também pra mudar totalmente, pá, cortar pro lado. Eu vou tocar uma música de um cara que é muito querido, um amigaço e um puta músico, sou muito fã dele. Esse cara é o Pedro Pastoriz. E o Pedro, em 2020, lançou um disco maravilhoso que eu amo muito, que chama Ping Pong no Abismo. E esse disco, o que que aconteceu? O Pedro é um cara que fazia um som bem rock and roll, com coisas de folk, com coisas de música americana em geral, e blues, e soul, e outras paradas, e grass bands, e washboards, e Musashi Apaches. E aí, nesse ano de 2020, ele lança um disco que é baixo, né, a grosso modo, assim, baixo, violão, NPC, bateria eletrônica de mão, e teclados, e coisas, assobios, e copos d'água, umas coisas mais loucas. Mas o grosso é violão, baixo, bateria eletrônica. E eu achei genial o disco, eu fiquei maravilhado. E eu achei que tinha que ter, e tem tudo a ver. Então eu vou tocar agora com vocês, do Ping Pong com o Abismo, do Pedro Pastoriz, a música que chama Faroeste Dançante, que é Pedro Pastoriz feat. Fausto Fawcett, que também é outro gênio maluco aí, que também brincou e trabalhou com música eletrônica na sua vida. Então, Faroeste Dançante do Pedro Pastoriz com Fausto Fawcett. Gritos de prazer movem a máquina da noite, envolvendo alguma tara, alguma seita muito rara, que habita, que agita, vai movendo o espírito do corpo, tá entregue ao ritual de possessão do Faroeste Dançante. Faroeste Dançante, Faroeste Dançante, Faroeste Dançante. A serenata move a máquina da noite, move a máquina da noite, habitada pelos gritos e sussurros do amor, gritos e sussurros nas esquinas, bem ali onde a cidade fica nua, com as veias abertas, as pernas abertas, as veias abertas, para a serenata faroeste. Serenata faroeste, serenata. Vá ficar atento ao som da banda que vai entrar. Cavalgando a batucada, sedutora também. A percussão vai além, invadindo os corações na madrugada. Os corações na madrugada são janelas abertas pro meio da rua, no meio da rua, seguindo aquela banda saída do nada, surgida do nada, tocando, provocando, repetindo. Faroeste dançante, faroeste dançante, faroeste dançante. A melodia é sedutora, cavalgando a batucada, sedutora também, abrindo os corações que são janelas invadidas pela serenata faroeste, serenata faroeste. Vá ficar atento ao som da banda que vai entrar. O som que vem da rua sobe pela janela. Vá ficar atento ao som da banda que vai entrar. O som que vem da rua sobe pela janela. Radio Show. Bom, essa próxima agora é Caribô, uma banda de música eletrônica, só que não, porque não é de dance, é uma certa um indie eletrônico, me parece, de vez em quando. Até mais pra um certo Tortoise e Trans AM, assim, do que... Sei lá, cara. Caribou é bem específico e eu gosto muito desse disco dele de 2001, que é o primeiro disco do Caribou, que chama Start Breaking My Heart, e é maravilhoso esse disco. Eu gosto do Up in Flames também, que é de 2003, e outras coisas depois, mas esse primeiro disco pra mim é genial. Então eu vou tocar agora com vocês uma música que eu acho maravilhosa, que é Happy Ending, do Caribou. Essa próxima, Jogando em Casa aqui, vou tocar uma música de um disco que saiu esse ano, há semanas atrás, que só um mês, assim. E é um disco de um grande amigo meu, do Lois. Lois toca comigo no Pelados e em outras coisas, é um puta amigo meu. E o Lois tem a carreira solo dele, que é o Lois, e ele lançou um disco agora, esse ano, que chama Lois e Clovis. É o disco do Lois com o Clovis, que é talvez o gato do Luiz, e chama Clovis o disco. E esse disco meio de música eletrônica com glitch, com noise, com trip hops e coisas do Luiz malucas, e FX Twins e loucuras total, e eu achei maravilhoso, assim. Então agora com vocês, Lois e Clovis, do disco Clovis com Gabi. We'll be right back. estamos chegando num certo final, assim, não vou falar que acabou ainda, porque ainda não acabou. Mas a próxima música que a gente vai ouvir é uma música que eu acho que também tinha tudo a ver com esse programa, porque ela é uma música dance, de música com elementos muito eletrônicos, mas de uma banda que não necessariamente é isso, mas que explora isso de um jeito muito genial e sempre explorou. E eu acho que ela é um bom resumo, assim, pra ópera. E é maravilhoso. É a música 15 Steps do Radiohead, do disco Rainbows, que é um dos melhores discos de todos os tempos e com certeza o melhor disco do Radiohead pra mim. E essa música é maravilhosa, é a música que abre o disco, ela é totalmente chocante, e esse beat totalmente louco, que depois é uma linguagem que o Thom Yorke seguiu muito na carreira solo dele, e é muito bom também, vale muito a pena conferir. Então agora com vocês, Radiohead do disco In Rainbows com 15 Steps, 15 passos. Chegamos ao final do nosso programa, espero que vocês tenham conseguido dançar, fritar muito, baladinha total, loucura total, espero que esteja todo mundo caído meio louco por aí. E foi muito legal estar aqui com vocês. Agradecer muito a Rádio TV Mundo Novo, meus parceiros, grandes amigos, colegas de trabalho. É nóis, galera. É nóis, Max, Rusar. É nóis, Ju, galera que trabalha comigo no programa. Muito bom. E agora, pra acabar, cara, eu resolvi estourar a boca do balão. Realmente, parece que eu passei o programa inteiro segurando isso na mão, assim. E eu acho que eu vou foder tudo, na real. Eu vou tocar um bagulho que não é eletrônico, que não tem nada a ver, mas é o mais puro highlight dançante que você pode achar. Não se acha isso fora de países latinos e africanos, eu diria. Porque eu ia falar, não se acha fora do Brasil, mas é uma mentira também. Mas, assim, a Europa não tá com nada perto disso, cara. Eu vou tocar uma banda que eu acho maravilhoso, lá da Bahia, formada pelo Carlinhos Brown, em 92. E essa banda é a Timbalada, que é uma banda de axé e samba reggae. E o intuito da banda é usar o timbal, que é esse instrumento de, tipo, origem indígena e candomblé, de religiões do candomblé. E a ideia do Carlinhos era misturar o timbal e essas batidas de timbal com esse afropop, como ele diz, e ritmos da Bahia e essas coisas do afro-americano e afro-caribenho, que são coisas que a gente conhece bem, que estão por aí, que são músicas cubanas, música porto-riquenha e soul e coisas pra lá, do outro lado. E pra mim deu muito certo e é uma das coisas maravilhosas. Eu sou muito fã de samba reggae e do Oledum, e eu acho que esse ritmo é uma coisa que é, tipo, uma das coisas mais lindas do mundo. É um groove de samba reggae, assim. E o Carlinhos Brown é mó astral, e esse disco Timbalada é muito bom, juro, eu amo muito, assim. Então eu acho que, como é a primeira vez que eu toco uma coisa dessas aqui, eu acho que tinha que ser bem ilustrativo e bem claro. Então eu vou tocar Timbalada com o toque do timbaleiro, pra ninguém se confundir, todo mundo dançar muito. Então agora é com vocês, é nóis, galera. Bye bye, Brasil, Timbalada nessa porra.